Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Luiz Otávio e eu vou ser o seu apresentador. Aqui à minha direita está ele, o gol que fez o gol mais bonito aí do último campeonato, Guilherme Pérez. Qual é o seu destaque, Guilherme? Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para a classificação do Tricolor Paulista para a semifinal da Libertadores. Ao lado está ele, o asiático mais querido desse Mackenzie. Boa noite, Felipe. Qual é o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a NBA, a vitória de Golden State Warriors contra OKC. E à minha frente está Giovanni Antonelli. Boa noite, Giovanni. Qual é o seu destaque? Boa noite, Luiz. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite, Flavião. Meu destaque vai para a demissão do Aguirre, inesperada depois da derrota contra o São Paulo. E à minha esquerda está ele, o rei da borba, Vinícius Henrique. Boa noite, Vinícius. Qual é o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Meu destaque vai para a eliminação do Flamengo diante do Fortaleza na Copa do Brasil. Então é isso. Então vamos começar. Vamos direto para o clube do Morumbi, que foi o classificado para as semifinal da Libertadores. Toca o hino do São Paulo. Vai lá, para de coração. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Salve o tricolor. Pois é, e o São Paulo conseguiu superar o Atlético Mineiro, né? Perdeu, mas controlou a pressão depois que fez o gol. E aí se conseguiu a classificação para a semifinal. O que vocês acharam desse jogo? O São Paulo soube bem controlar o resultado. O que faltou para o Atlético para passar, o que vocês acharam? O Atlético Mineiro começou pressionando muito o São Paulo, né? Com 12 minutos, fez 2-0. Mas o São Paulo conseguiu logo após, não sei, 2 minutos, o Maicon fez 2-1, o São Paulo acabou controlando a partida. O Atlético Mineiro não teve muita chance de gol, teve, que eu me lembro agora, claro, uma do Clayton no segundo tempo, mas não lembro mais. E o São Paulo um franco favorito para Libertadores agora. Ninguém acreditava no São Paulo, agora chega na semifinal, sendo um dos favoritos pro título. Eu acho que o São Paulo propôs o estilo de jogo que o Aguirre pediu, que era se defender, e acabou dando certo, né? Tomou 2-0 muito rápido, mas logo depois fez o gol, e depois conseguiu ali manter a posse de bola, até assustou, cabeceando uma bola na trave, não lembro quem foi que cabeceou. Rodrigo Caio cabeceou a bola na trave. Eu acho que controlou bem, o Prato isolou aquela a última bola na falta. Jogou mal. Que era uma chance muito importante pro Galo. Ele mirou no Morumbi. pra tentar o gol fora, né? Uma lógica. Então, mas o São Paulo fez a parte dele. Eu não gostei do Aguirre ter ficado com o Patrick. E eu acho que ele demorou muito pra colocar o Dátolo no jogo. Acho que foi isso o principal erro do Galo. O que me chamou a atenção foi que, perdendo de 2-0, o São Paulo manteve a personalidade, o que a gente não via desde faz muito tempo. E quando manteve a personalidade, conseguiu buscar o gol que classificou o São Paulo. E isso mostra que o Bausa tá fazendo um bom trabalho, ao meu ver. Como observou o Felipe, né? Ano passado, a grande diferença era o São Paulo não tinha esse brilho, o São Paulo não tinha a frieza de conseguir controlar o jogo. A gente viu em diversos jogos no ano passado, principalmente nas goleadas pro Palmeiras e pro Corinthians, um São Paulo muito apático em campo, tomava o gol e não conseguia reagir. Sentia bem mais do que hoje em dia, né? Exatamente. Eu percebi também uma diferença crucial no jogo do Morumbi pro do Horto ontem, que o São Paulo, o Atlético, ele se propôs a jogar bola, né? Ao contrário do que ele fez no Morumbi. Então essa foi a grande diferença do São Paulo pro Atlético, porque o São Paulo buscou jogo nos dois jogos e o Atlético não. Preferiu se defender ao invés de atacar, porque saber jogar bola eles sabem. E acabou dando tiro no próprio pé. Tudo bem, começou muito bem, fazendo 2-0, mas o São Paulo é muito forte na Libertadores. Quando conseguiu aquele gol pra mim, eles conseguiram uma força muito grande pro decorrer da partida. Eu concordo com o Guilherme sobre o Patrick. Eu acho que o Patrick não era para ser titular. Desde o primeiro jogo. O Patrick é fraco tecnicamente. Foi mal no primeiro jogo. No segundo jogo, acho que não precisava dele. Se você vai atacar, você tinha o Clayton no banco, você tinha Yuri. O Dátulo, o Yuri. E o Aguirre demorou muito para tirar ele. E além disso, ele colocou o Dátulo com 40 minutos do segundo tempo. E acho que muita gente reclamou disso. Eu acho que, não sei vocês, mas eu acho que ele até errou na substituição quando ele colocou o Carlos Eduardo. Que seria o segundo jogo dele com a camisa do Atlético. O cara jogou um jogo. Eu acho que ele poderia ter colocado o Dátulo, né, no início do segundo tempo. O Clayton. E não tirou o Patrick, ele tirou o Carlos, que é um cara que joga, que corre. É porque o Carlos, ele pediu pra sair, ele disse que tava cansado. Ele tava cansado. Sim, mas aí você pode colocar o Clayton, por exemplo, que vai pro ataque. O Carlos Eduardo é mais um meia, não produziu tanto. E quase que São Paulo mata o jogo, né? No final do primeiro tempo, teve uma bola na trave ali. E o Calera no rebote chutou pra fora também. São Paulo interessante que nenhum dos dois centroavantes ontem jogou bem, né? É. Nem o Calleri, nem o Prato fizeram o que normalmente eles conseguem fazer. É, eu acho que o Calleri conseguiu controlar bem a bola no campo de ataque. Ele prendeu bem a bola. É, ele infernizou a defesa, querendo ou não. Ele puxou muitos marcadores pra cima dele e deixando outros livres. E nesse ano, no começo, o São Paulo chegou a ser bastante questionado, né? Pelas atuações. E quem vocês elegeriam o jogador símbolo dessa reconstrução do São Paulo? Pra mim, sinceramente, foi o Hudson. Porque o Hudson, você vê que ele agora é capitão, e ele tá chamando muita responsabilidade. Ele desarma bem, tá fazendo um bom papel pra mim, de líder em campo, dentro e fora. É, eu acho que o Hudson tá fazendo um papel muito importante dentro de São Paulo, mas eu acho que a cara do São Paulo esse ano é o Calleri. Eu acho que tem o Hudson, o Calleri, e acho que tem o crescimento do Michel Bastos. Eu acho que o Michel cresceu muito com o Balsa. E teve demonstrando muita raça, vontade. E também era bastante questionado, né? Muito questionado. Então acho que o Michel Bastos também cresceu muito. E pra mim também é uma menção honrosa ao Maicon, né? Porque chegou, vestiu a camisa e tá jogando bem até agora. É, eu concordo com a bancada. O Hudson também foi um jogador fundamental. Mas também a gente não pode esquecer do trabalho do técnico, que acho que sem o Balsa o São Paulo não estaria tão longe assim na Libertadores. E o Denis, mais uma vez, né? Mas eu não acho que ele falhou no gol, sabia? No eu segundo, acho que o primeiro não. Gol, acho que foi azar. No segundo não foi. No segundo não foi, porque não, o cara cabeceou no chão. Mas o primeiro, ele teve bastante. Eu acho que quem azar. Falhou foi o Vitor. Só que a questão... O Vitor falhou de novo, né? Do mesmo jeito. Aquela bola que ele rebateu e deu aquele negócio na área. Eu não entendi nada. Ele não passa segurança. Eu acho que se ele tivesse tido atuações mais seguras nos outros jogos, ele não seria questionado por esses dois gols do Atlético. Ainda tem aquela defesa do Leonardo Silva que ele fez, aquela cabeçada no segundo tempo. É, no final já. O Denis pegou ali. É que eu acho que aquela ali ainda foi em cima dele, né? É. Talvez fosse... É, mas foi boa defesa, sim. Foi boa defesa. É, o que pesou mais, assim, pro Denis é de ter que substituir o Rogério, né? Eu acho que ele ficou muito tempo no banco, aí quando veio a chance, parece que ele não entrou preparado ainda. Falhou muito em muitos jogos e ontem não foi diferente. É um ponto que preocupa pro decorrer aí da Libertadores e do Brasileiro. Talvez esse seja o principal problema do São Paulo na Libertadores, né? A insegurança da zaga em relação ao goleiro. O Denis ontem estava muito inseguro. É, mas se você pensar bem, no Morumbi o São Paulo não toma gol, o que é importante. Claro. Aí faz um gol fora de casa e classifica. Foi assim contra o Toluca, não tomou, fez o gol lá fora. Galo agora ganhou de 1-0. Então, mesmo não tendo o Denis no melhor momento, assim, falhando, você tem a zaga que protege ele e o São Paulo não toma gol. E no início da tarde, o técnico Aguirre, do Atlético Mineiro, pediu demissão. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Vocês acham que era para isso mesmo? Era para o Aguirre sair? Era o momento certo para ele ter saído? É, você vê pelo retrospecto, né? É, o Aguirre perdeu a final do campeonato estadual lá em Minas Gerais para o América. E agora essa eliminação acho que frustrante pelo histórico do São Paulo nessa Libertadores. Para mim o São Paulo não chegaria tão longe, para mim é uma surpresa. E lógico que o Atlético tinha muito mais time do que o São Paulo, acho que é meio óbvio isso. Mas o Aguirre não soube lidar com o time, como a bancada muito bem colocou, o Patrick para mim tinha que sair no segundo tempo. E às vezes o técnico devia estar de saco cheio, ele falou que tomou essa decisão antes do campeonato do final do Campeonato Mineiro. E agora o time vai ter que arriscar em outro, talvez no interino, ou procurar outro técnico. É, não concordo muito com a saída dele. Ele, tudo bem, ele pediu. Mas eu acho que tinha que dar um pouco mais de sequência. O Campeonato Brasileiro está começando agora. Querendo ou não, ele é um baita técnico. Ele é um bom técnico, levou o Inter para a semifinal da Libertadores do ano passado. O que é estranho é que o Atlético tem um bom elenco para jogar o brasileiro. É. Eu não entendi muito bem isso. É, mas se ele pediu, eu acho que não tem como contrariar. Eu acho que tava sem ambiente, querendo ou não. Para ele pedir para sair, tem um time bom na mão. Ele tava sendo muito pressionado. O que eu não concordo com ele é por causa a questão da ideologia, exatamente. Eu não concordo. Mas eu não gosto de rodízio. Eu acho que você pode fazer o rodízio nos primeiros jogos do campeonato, dos primeiros jogos da temporada, pra você conhecer saber... Pra conhecer o elenco, usar o estadual. Exato. E aí, nos jogos grandes mesmo, você usar o seu, você ter os seus 11 jogadores. Eu pelo menos, é o jeito que eu penso. Eu não concordo com rodízio, assim. Se você tem muitos bons jogadores em um plantel, aí tudo bem, mas não é o caso dos times brasileiros. Então, fazer um rodízio eu também acho que é meio ruim. Eu acho que nenhum time tem elenco pra fazer isso, tipo, que tem uma reserva de qualidade igual o titular. É muito difícil isso no Brasil. Por isso que eu acho que não dá certo aqui. E ele foi... até que o São Paulo ano passado com o Osório, ele colocava um cara totalmente diferente pra jogar na posição dele. O Carlinhos jogava de ponta esquerda. É, o Matheus Reis às vezes alternava também com o Carlinhos. Então... Até mesmo o Bruno às vezes ia de ponta direita. Sim. É, e muita gente pediu a cabeça do Bauza, né, no começo. Pediu, Ele tava na corda do resultado, né? Mas ele tava fazendo rodízio também, mas aí ele acertou os 11 e ele agora... E manteve os 11, exatamente. Que é o que eu concordo com o Bauza. Ele manteve os 11 jogadores. Fez um rodízio no começo de temporada pra saber com quem ele ia contar, seria o time titular dele, e aí ele fechou com os 11 jogadores. E quem pra vocês seria o adversário ideal do Tricolor na Semi? Pumas ou Del Valle, pra mim. Pra mim também. Eu acho que ninguém quer pegar o Boca Juniors ou o Rosário, né? Pra passar de fase, independente Del Valle, é o melhor pra você chegar à final. É, e só pra lembrar o ouvinte, o São Paulo está na mesma chave de Rosário Central e Atlético Nacional, que se enfrentam hoje às 22h45. E, porém, tem aquele negócio, dois times do mesmo país se enfrentam nas semifinais. Então, se o Boca Juniors e o Rosário Central passarem, então eles se enfrentam e o adversário seria do São Paulo, Atlético, o Pumas, que perdeu de 2-1 pro Independiente Del Valle, ou o próprio Independiente Del Valle na semifinal. Se o Atlético Nacional vencer, seria São Paulo e Atlético Nacional. Seria surpresa contra a melhor campanha, mas eu acho que o São Paulo tem camisa pra passar do Atlético Nacional. Acho que complicaria um pouco se pegasse algum argentino, logo de cara, assim. Acho que contra o argentino seria ideal pro São Paulo jogar a final. Eu acho o Atlético Nacional um time muito difícil. Eu acho que o São Paulo vai ter trabalho. Eu acho que o São Paulo passa do Del Valle ou do Pumas. Se pega o Atlético Nacional dificulta, mas passa, pode passar também. Eu acho que o São Paulo tem mais camisa que o Atlético Nacional, mas o Atlético Nacional tá jogando muita bola, né? Então, mesmo jogando no Morumbi, eu acho que se o São Paulo tomar um gol, complica, porque fora de casa o São Paulo só tem uma vitória contra o time do Botafogo, que é bem fraco. Igual o retrospecto do Bauza, né? 9 derrotas e 9 empates, eu acho. Ele quase, acho que ganhou 2 jogos só. Ele foi campeão, acho que, se não me engano, ou foi com a LDU com o San Lorenzo, com 47% de aproveitamento na Libertadores. Ou seja, é um cara que joga com resultado, né? Fora de casa, perde o jogo, mas ele passa. Mas não adianta nada do São Paulo subir no salto agora e achar que chegou na semifinal, já tá na final. Acho que tem que manter o padrão e ver onde dá, né? Um time desacreditado aí ganhar um título. Se caso ganhe o título, já tá perto, podemos dizer. Se for campeão, e aí você pega o Atlético de Madrid ou o Real Madrid numa possível final de Mundial, né? E aí vai complicar. Michael Marco, Cristiano Ronaldo. Mas aí vocês já estão bem à frente, hein? Pelo menos é o Reinaldo marcando o Robin. Quem? O Reinaldo marcando o Robin naquela... Robin não ia achar nada. Na Taça Eusébio? Foi... Taça Eusébio. Taça Eusébio, grande Robin mundial. Robin achou alguma coisa naquele jogo? Ah, não achou nada. Só achou o olho torto do Reinaldo. Bom, já falamos bastante do São Paulo, agora vamos para Itaquera. Flavião, toca o hino do Corinthians. O técnico Tite esboçou um time bem ofensivo para o confronto do fim de semana da segunda rodada do Brasileirão contra o Vitória. Você acha que falta isso para o time ser mais agressivo para voltar a ter um bom futebol? Eu acho que o Tite tem que talvez mudar a forma do Corinthians jogar. porque tá todo mundo sabendo a forma do Corinthians jogar. Qual é a forma do Corinthians jogar? O Fagner e o Wendel são fortes pelas laterais, os times marcam o Fagner e o Wendel, a equipe fica sem criação. O Elias, que seria o cara para criar, também não tá muito bem. Mas o Tite tá mudando, né? Escalou o Giovane Augusto e o... E o Guilherme nas pontas. Giovane Augusto e o Guilherme, ele sacou o Romero e o Rodriguinho, é isso? Isso, e manteve o André. É, o André tá sendo questionado, né? Então, eu acho Só tem ele de centroavante também. Eu acho que o Corinthians tá totalmente sem referência no ataque. Tem o André que pipoca, ao meu ver, e o Luciano que sempre se machuca, eu não sei. Pô, mas eu acho que a formação tática do Corinthians atrapalha o André. Talvez. Porque pra mim a bola só chega nele rebatida, sabe? Uhum. Ele só tem que dividir com os zagueiros. Alguma espalmada ali. Eu não acho ele muito bom também. Não acho ele bom muito bom jogador, mas eu não acho também tão ruim do jeito que falam. É, tipo, ele consegue fazer gol. Sim. Mas é aquela coisa meio indiscutível, né? Eu acho que o Tite, como o melhor treinador do Brasil, pra mim é, tem que arranjar outras formas do Corinthians jogar. Só essa não tá dando mais certo. É, fica naquele 4-1-4-1 lá que todo mundo fala super bem e não tá mais. Ele vai jogar de novo nesse esquema. Não, vai ficar nesse esquema, só que foi o que falaram. É, todo mundo já sabe como joga. Foi assim contra o Aldax marcou os laterais e levou o jogo pros pênaltis e acabou ganhando. Contra o Palmeiras, contra o Aldax, contra o Grêmio agora, quase ganhou o jogo. É que os adversários ouviram tanto a arquibancada Mac falando bem do Tite, que todo Sem mundo dúvida. Não quer mais o Tite. Vamos tirar esse cara aí, pelo amor de Deus. Tirar ele, eu acho que é um tiro no pé, né? Não tem como. Eu acho que é... Não, os adversários, assim. Então. Ah, sim. Não, manjaram já o jogo dele. Não, manjaram, lógico. Tanto é que agora... Ele precisa se reinventar também. É, o problema é ir de novo pra Europa, fazer um outro curso, te atualizar, estudar bastante. Eu não sei se vai adiantar muita coisa, porque não tem muita coisa nova em relação ao que a gente viu assim na Europa nesse ano. Não mudou muito. Agora eu acho que os outros times já entenderam como o Tite joga. É que também o Elias, que é o cara pra melhorar essa equipe, também não tá muito bem. Né? É, ele tá jogando bem razoavelmente. Porque o Elias não tem mais o Ralf, que é o cara que segurava... Agora é o Bruno Henrique, que é muito fraco. Nossa Senhora. Eu acho que o trabalho do Tite vai voltar a ser assunto pelo bom trabalho quando os jogadores voltarem a demonstrar um bom futebol. Porque eu acho que o Tite vem tirando o time de leite de pedra do elenco. É, porque o elenco dessa vez também tá bem debilitado. Não tem muito jogador que você fala, dá pra confiar nesse cara. E a zaga que é boa, já... É, o Felipe tá pra ir embora, né? Então, eu acho que a zaga também tá debilitada. Não, sem dúvida. O elenco não é igual ao do ano passado. É mais fraco. Mas também não é tão ruim também. Não, não é ruim, mas é aquela coisa. Não sei se dá pra almejar tantos títulos. É, porque a expectativa quanto ao time do Corinthians sempre é muito grande. Como em qualquer time, grande clube brasileiro. Então, eu acho que o trabalho do Tite vai voltar a ser referência. Mas quando o elenco voltar a jogar bem. É, pode ser. Eu acho que eu concordo com você, Luiz. Eu acho que o time só vai voltar a jogar bem quando... Eu acho que, na verdade, o time vai jogar bem de novo quando o Tite mudar o esquema. Mudar um pouco o estilo de jogo. Acho que, às vezes, sei lá, jogar com dois meias armando o jogo, não sei. Eu acho que ele tem que mudar um pouco. Nem que seja pra você pegar uma tática mais antiga, mais tradicional e dar uma mudada nela. Porque o 4-1-4-1 super famoso aí não tá dando mais certo, não. Ele teve alguns erros, né? Por exemplo, ele insistiu muito com o Alan Mineiro. O Alan Mineiro é ruim, né? Vai ser emprestado, né? Então, tanto que vai ser emprestado. Pode ser emprestado pro América Mineiro ou Santa Cruz. Foram os dois clubes que demonstraram interesse. E ele insistiu muito com o Alan Mineiro. Ele colocou o Alan Mineiro até contra no Uruguai, contra o Nacional. O Alan Mineiro foi mal. É que o Alan Mineiro foi bem contra o Red Bull Brasil e aí ele se empolgou e colocou o Alan Mineiro em todos os jogos. Mas seja difícil, ele não fez mais agora. Nada. Ele deve estar andando de rali com o Paulo Nobre. Empolgou junto. Mas tá caro. E o Felipe pode fazer a sua última partida, né? Ou uma das últimas pelo Corinthians. Recebeu proposta de 70 milhões do futebol do exterior e pode se juntar aí ao Gil como um dos grandes valores, assim, ganhos pelo Corinthians em contratações. 70 milhões? Não, 31 não, né? milhões. 31 milhões 31. E a 70 venda, milhões vai ser os dois zagueiros. Sim. É uma dupla que vai ser vendida cara, né? 70 milhões para os dois é bastante coisa. É mais grana que todos que venderam até agora, Renato Augusto, Jadson. Ah, não, aí tudo bem. Mas eu acho que o Felipe não vale 31 milhões. Eu acho ele bom zagueiro, mas eu acho é que o dólar tá baixo, caro. Aí a gente fica iludido. Mas o Felipe é um cara que ele foi muito bem na temporada passada e nessa temporada também tá jogando muito bem. Pra mim, pelo menos, não sei vocês, mas pra mim o Felipe tá jogando muito bem essa temporada. Eu discordo. Eu acho que ele joga bem quando ele tem um cara melhor que ele do lado dele. E no caso ele tá jogando com o Iago, que não é melhor que ele. Então fica uma zaga meio exposta. Tá jogando mal? Não mal, tá regular, mas não o que ele era no passado. Não o que ele era junto com o Gil, né? Eu acho que ele é bom quando tem alguém pra jogar com ele. Senão... E quem pra vocês aí faria a dupla ideal de defesa do Corinthians? Seria o Balbuena hoje, né? É, hoje em dia eu acho que é o Balbuena. É, também acho. Balbuena. Tem outra opção. O Iago é, acho, pior que o Balbuena, não sei vocês. E depois tem o Wilson, que não dá, né? Não dá também. Grande Wilson. Grandioso. E o Bruno Paulo, que se destacou no Audax, no último Campeonato Paulista, foi rejeitado, né, nos exames médicos, mas ele ainda mantém confiança na assinatura do contrato. Foi constatada uma lesão nele. Eu não lembro onde que era agora, não vou me esquecer. Mas ele não foi aceito nos exames médicos. Por uma lesão crônica. É. Mas você acha que vale a pena o Corinthians insistir na contratação dele? Eu acho um bom jogador. Não sei se vem para ser titular. Não é aquele cara que vai mudar o status do elenco, de ser um elenco que vai mudar de... Por exemplo, o Corinthians luta por uma Libertadores, com o Bruno Paulo vai lutar por um título. Mas é um jogador que pode melhorar o elenco. Mas esse é um cuidado que todos os times têm que tomar, né? Para não acontecer igual está acontecendo com o Gabriel no Palmeiras, como aconteceu com inúmeros jogadores que a gente pode listar aí, que chegam lesionados e só recebem salário, não jogam, ficam quase praticamente metade do contrato sem produção. Mas se for constatada uma lesão crônica, eu acho que não tem por que o Corinthians investir num tipo de jogador assim. Por mais que ele seja um bom jogador. É, também acho que ele é um bom jogador, só que concordo, não dá pra se arriscar assim, ainda mais de um jogador do Audax, talvez se fosse um jogador famoso, assim, que você sabe o que ele é capaz, porque a gente, querendo ou não, a gente não sabe muito do Bruno Paulo, né? A gente viu um Campeonato Paulista dele. É um jogador pra compor elenco, se ele chegar. Eu acho que pode ser ali pra disputar com o André, talvez jogar uns jogos de titular. Com o Romero, né? Porque ele joga pelos lados. Com o Romero também, então é uma disputa boa ali pro jogador. É, o Bruno Paulo é um tiro no escuro, a gente não sabe o que pode acontecer. Ele pode ou ficar lesionado pra sempre, não sei, ou senão ele pode, vai que dá certo, né? Vale a pena até investir um pouco no Campeonato Paulista. Bom, pode completar. Não, só ia falar que o Audax se desmontou todo, né? É. Tietê, Bruno Paulo, Yuri. O Ítalo tava sendo assim, então, Diniz, Camacho, São Paulo. Fernando Diniz vai treinar o Oeste. Pode falar, Luiz. Não, o Ítalo tava sendo sondado pelo São Paulo. Ítalo. Mas acho que essa meio que foi a proposta do Audax de ser uma grande vitrine, assim. É, o Audax que firmou parceria com o Oeste pra disputa desse campeonato da Série B. E pode ser uma surpresa aí o Oeste, né, pelos jogadores. É, se implantar a filosofia de jogo que o Audax estava propondo, pode ser que tenha alguma novidade. O técnico é o mesmo? Ou ele saiu? O Fernando Diniz? Ele vai treinar o Oeste. Ah, é. Mas é uma parceria. É uma parceria. Em janeiro ele volta pro Audax, se eu não me engano. É, não dá pra saber. A tendência é, mas nunca saberemos, né? Agora vamos para o Palmeiras. Solta o hino do Verdão. Surge ao viver de imponente no gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem. E mais uma vez o volante Gabriel sofre uma grave contusão. E ele sempre, quando ele volta, ele faz boas atuações. Só que tem essa interrupção pela lesão, né? Vocês acham que vale a pena manter o Gabriel no elenco, mesmo com esse histórico de lesões? Olha, eu acho que vale a pena. Embora o Gabriel agora não esteja sendo utilizado como titular pelo Cuca, vai fazer uma grande falta ali no banco de reserva. O Palmeiras ainda tem grande opção de volante. Tem Jean, Matheus Salles, Thiago Santos, o Arouca. Tem muitos volantes ainda, mas sem dúvida vai fazer falta. E o Gabriel se machucou, deve ficar 3 a 4 meses fora, né, se eu não me engano. Vai fazer uma falta pro Palmeiras. 4 meses. E eu renovaria com o Gabriel. Ah, o Gabriel é uma boa... Ele vem se mostrando muito bom, ele é um bom volante. Eu acho que vale a pena, sim, insistir nele, porque a lesão é agora, mas... Acaba esse ano o contrato do Gabriel? Acaba esse ano. É por empréstimo, se não me engano. Mas acho que o Palmeiras deveria comprar, sim, o Gabriel. Acho que deve comprar. É, Ele fez um belo Campeonato Paulista ano passado. Começou bem o brasileiro quando o Marcelo Oliveira estava lá. Acabou tendo a lesão no joelho no jogo contra o... Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Voltou, ficou muito tempo parado. Voltou agora no começo do ano no jogo contra o Nacional. Só que machucou de novo agora. Eu deixaria, porque é um volante muito bom. Rouba bastante bola, tem o passe bom. Eu acho que vale a pena renovar com ele. É que o Cuca não tá mais utilizando ele como titular. Não utiliza, né? Mas... Sim, sem dúvida. Se você, às vezes você tá ganhando um jogo e precisa colocar um volante, você tem o Gabriel. Tem o Gabriel. Que sempre tem sido cotado, às vezes, pra seleção, né? O Gabriel. É, quando ele tava jogando bem, ele foi cotado ano passado. Então, com certeza, se um jogador é cotado pra seleção, é porque ele tá fazendo um trabalho bom. E eu sei que tá muito cedo ainda, estamos apenas na segunda rodada, mas o Palmeiras, pra vocês, é um grande candidato a título? Acho que é um dos... candidatos ao título, tem o Atlético Mineiro pelo elenco que tem, eu vejo o Palmeiras, também pelo elenco e pelo treinador, pelo que o Palmeiras apresentou no primeiro jogo foi algo muito superior do que vinha apresentando com o Marcelo Oliveira, vejo Grêmio. Grêmio, vejo muitos times também. É porque eu vejo o Palmeiras com um elenco bem estruturado, né? Tem várias peças de reposição que podem suprir a altura o titular, que talvez não venha e jogar. Tem gente pra chegar ainda, né? Tem o zagueiro, o Mina, deve chegar em junho. E é um, parece ser um bom zagueiro também. Pode brigar pela posição com o Thiago Martins. É, Mina vai chegar mesmo em junho, acho que depois da Copa América. Acho que vai ser titular no lugar do Thiago Martins. E o Palmeiras tem tudo para brigar, sim, pelo título. Acho que consegue, no mínimo, uma Libertadores. Empolgou? Vai saber, né? Vai saber, né? Mas pelo primeiro jogo dá pra torcida ter uma esperança. Eu acho que o Palmeiras, até acho que a nona rodada por aí a gente vai ter muita dúvida. Só que a partir daí, se ele continuar fazendo boas atuações como vem feito a primeira rodada, eu acho que aí dá pra afirmar que ele é realmente favorito. É, o que me agradou no jogo do Palmeiras contra o Atlético foi que a equipe não tomou gol. Então, fazia muito tempo que isso não acontecia. De vira e mexe, o Palmeiras levava gol bobo em casa, dava uns toques nada a ver, sabe? Recuava errado. Mas se o Palmeiras conseguir manter esse padrão na defesa, principalmente, porque o ataque a gente sabe que é bom. Acho que o Palmeiras é, sim, candidato a uma vaga na Libertadores e quem sabe um título. Mas no Allianz Parque, na era Cuca, ele ainda não tomou gol, né? Dentro de casa. Acho que não. Ele não tomou gol. Em todos os jogos que jogou no Allianz, ele não sofreu gol. O que mostra que ele tem um poder defensivo muito bom e um poder ofensivo também que... E não existia isso no conto com o Marcelo. Não tinha isso. Era muito chute Bicão pra frente. E tomava gol toda hora. Gol toda hora, não conseguia ganhar jogo. Acho que no segundo turno eu me lembro que o Palmeiras só não tomou gol contra o Figueirense. Nas outras 18 rodadas tomou gol. É que... É muita coisa, né? Acho que algumas coisas mudaram positivamente pro Palmeiras. O Cuca vem treinando muito, valeu a pena essas duas, três semanas do Palmeiras treinando, sendo eliminado da Libertadores e do Campeonato Paulista. O Cuca já colocou o Tchê, acho interessante essa troca do Tchê com o Jean de lateral. Tchê é o novo Cafu, falaram aí. jogou muito bem na estreia dele, jogou pra mim. E ele com o Jean fazendo aquela troca é interessante. E o Cleiton Xavier, né? O meia que faltava pro Palmeiras, foi muito bem contra o Atlético Paranaense. Mude aí o Palmeiras. Talvez seja, faltasse aquele meia de inteligência que é o Cleiton Xavier. É, o Cleiton Xavier é peça-chave nesse elenco do Palmeiras. Ele é um dos únicos ali no Palmeiras que consegue organizar meio campo e criar jogadas. Cleitinho. Né? É, porque não tem nenhum camisa 10, né? Como eu falei no último programa, o Moisés entrou e não sabia o que fazer no meio campo. Ah, mas ele tinha acabado de voltar de lesão, né? Do mesmo jeito que no começo do jogo o Cleiton Xavier não estava acertando passe, eu acho que se você der um pouco de sequência pro Moisés, ele vai acabar acertando ali. Ah, mas o Moisés não é CAM, né? Ele não é camisa 10. Ele quem joga Ferro vai entender aí. Ele joga de... É o meio. É, ele joga de CM, na verdade, né? Pra quem joga FIFA, é sabe? É o meio campo central, seria. Joga segundo volante, mas ele pode fazer a função de meia, só que vai demorar um pouquinho pra se adaptar. O bom do Palmeiras são as opções, né? Porque o Palmeiras ainda jogou sem o Dudu ainda, né? Falta o Dudu pra jogar e ainda tinha no banco o Alexandre, Rafael Marques. Ah, o Eric não, né? Mas tem. Rafael Marques, Arouca, Alexandre, vem o Mina, tem... O Rafael Marques vai ficar mesmo? Que ficou, né? Tem contrato, pagou no né? Começo. Ele tá sendo sondado pelo Sport. É, o Oswaldo pediu ele. Ah, o Oswaldo de Oliveira ama ele, né? É, ama. É. É uma relação aí de amor entre os dois. Sim, com certeza. Mas ele, bom, por enquanto ele tem contrato com o Palmeiras, se pagar a multa. É, mas eu acho que o Cuca, ele tá começando, acho que, de forma certa, porque ele está estruturando a defesa primeiro. Já tá muito bem a defesa, sem tomar gol a bons jogos no Allianz Parque. E vai ter uma forte concorrência e vai ser boa de se ver, né? Entre Thiago Martins e o Mina. Quem vocês acham que sai na frente aí? Olha, eu gosto muito do Thiago Martins porque ele faz gol e ele, acho que ele defende muito bem. Ele não... Acho que não sentiu muito a pressão assim, de ser zagueiro do Palmeiras. Você pega o Palmeiras recentemente teve Lúcio na zaga, que era horroroso. Nossa senhora. Botox. Teve tantos zagueiros ruins que... Me fugiu agora o nome dos outros que jogavam. No 2014? Não. Ah, tem vários. Era, aquele Roger lá, o Leandro Almeida. Não, o Leandro Almeida é bom zagueiro. Ótimo zagueiro. Leandro Amaro. Então agora vai... Ainda bem, né, que o Palmeiras vai ter uma concorrência agora na zaga. Vai ter esse Mina aí, não sei, nunca vi jogar, mas provavelmente seja um bom zagueiro. Ele fez uma boa Libertadores pelo Santa Fé. É o zagueiro artilheiro do Santa Fé, né? Marcou 3 gols na Libertadores. Outros clubes queriam o Mina. O Vitor Hugo vira e mexe, faz gol também. Sim. Então, acho que a zaga do Palmeiras tá bem servida. Acho que o que talvez falte pro Palmeiras seja mais um meia, né? Porque agora, como o Giovani falou, tem só o Cleiton Xavier de 10 mesmo, de Can. C-A-M, de Can. Eu falo Can. Eu falo Can. É que C-A-M em inglês, né? C-A-M. Oi? C-A-M. E falta, talvez falte um meia agora, né? Porque só tem o Cleiton Xavier mesmo de camisa 10. Felipe, e eu não vejo Felipe ninguém pra jogar no Palmeiras de meia, assim. Você tem algum nome? Pensar, não sei. Ah, no Brasil aqui? É. Tipo, você pode pensar em Ganso, mas é muito difícil ele sair. Mas ele nunca vai sair. Agora, não... É. Foi falado aí o Montijo, mas... Montijo ou o Diego, mas o Diego parece que não vem mais. E o Everton mesmo. Ribeiro, né? A eterna sondagem acho aí que do é só Palmeiras. Sondagem, Everton Ribeiro. Mas eu acho que o Palmeiras tem que tomar cuidado de só depender do Cleiton. Acho que tem então, que buscar, é que ou até mesmo procurar na base, por que não? É, o Cuca colocou... Juninho voltou do Audax também, né? Nossa senhora. É, camisa 10 do Audax. Eu não gosto dele, não. Não sei vocês, mas... O Cuca colocou o Vitinho treinando agora nos profissionais e o Cuca vem falando que ele tá treinando bem. Talvez seja talvez seja uma opção, né? O Vitinho e o Augusto, o zagueiro também. E o Dátolo, porque o Casares vem se firmando no Atlético Mineiro. Ele ainda é questionado lá. Eu acho que a vaga é do Dátolo totalmente ainda no Atlético. Mas pra mim o Dátolo é um bom meia. É um bom meia, concordo. Não chega a ser um Cleitinho, mas é um Cleitinho chamado. É um Cleitinho. Mas alguma coisa me diz que o Palmeiras não vai contratar ninguém assim. Não, pra... acho que também não vai. Né? É que tem só o Moisés, né? O Moisés eu acho que pode ser utilizado como C-A-M. Can. É uma Can. Boa aposta, né? E esse jogo de sábado entre Palmeiras e Ponte Preta às 4 horas da tarde vai marcar o reencontro de Tchê. Danilo Silva. Com o antigo Danilo Silva, como era chamado na Ponte Preta. Ele tem uma crise de identidade aí no Moisés. Tá mandando azar, pois né? É. O Cafu, você falou que ele é o Cafu agora? É o novo Cafu. Ele é jogou igual o Cafu, pelo menos no sábado. Pois é, ele surpreendeu. Vocês acham que ele consegue manter essa... Acho que mantém, sim. Acho que ele tem tudo pra fazer o que ele fez no último jogo. Foi bem. Eu lembro de uma bola que ele recuou pro Praz. E ele já abriu na lateral para receber o passe. O que ele aprendeu no Audax, ele ainda tem essa... essa olha. Essa mania, assim, que ele ainda tem. Então eu acho que é um jogador que tem tudo para se firmar aí na lateral direita do Palmeiras. Mas é que na última partida o Palmeiras não foi muito exigido defensivamente, né? Vamos ver como ele se porta, porque ele é um jogador muito mais ofensivo do que defensivo. Mas na verdade na parte defensiva tava mais o Jean, né, defendendo pela lateral. Eu acho muito interessante essa troca do Jean com o Tietê. Sim, quando o Palmeiras está com a bola, o Tietê avança e o Jean recua. E quando o adversário tá com a bola, sim, o contrário. E o Jean também, além de defender, ele sabe também jogar com o pé, ele já... Jogar com o pé sim, sabe jogar. Tem uma boa saída de bola. Ele não joga handball, né? Ele joga futebol. Tem um novo toque de bola. ele é usado como volante também. Então o Cuca acha interessante essa troca do Jean com o Tietê. E ele tem insistido bastante, né? Nessas contratações polivalentes aí. E por enquanto tá dando certo, né? Pode... É, ele falou, entre aspas, eu sei o que tô fazendo, né? Deve saber mesmo, porque o Fabrício e o Fabiano não entraram ainda, então ele tá fazendo sim, bem. É que o Fabrício ainda não tá no regularizado no BID, né? Mas o Fabrício, no que falam, é que o Fabrício tá treinando bem também. E é um cara que pode jogar de meia e pode jogar de lateral esquerdo também, né? E eu acho que o Palmeiras vai ter um desafio agora contra a Ponte, apesar de ser fora de casa, mas a Ponte sempre engrossa o caldo, né? Contra os grandes paulistas, sem falar do engrosso caldo. E também o Palmeiras jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a mais contra o Atlético. Sim. Então, se não, se a Ponte se disciplinar bem, pode ser que até vença o jogo, por que não? É, a Ponte é capaz de surpreender, né? Como sempre, contra os grandes paulistas, ela sempre surpreende. E é um bom teste pro Palmeiras, ver se realmente tem uma condição boa. Eu não sei se vocês, o que vocês acham, mas eu acho que é um jogo pro Palmeiras ganhar. Se é um time que quer ser campeão... Até porque tem uma sequência relativamente fácil pela frente. Tem o Fluminense depois em casa. Eu acho difícil. Fluminense, Grêmio, São Paulo... Corinthians. Não, Corinthians, Flamengo. Não, não é necessariamente nessa ordem. Mas é por aí. Mas é por aí. Grêmio, mas Flamengo, três Corinthians, primeiros Fluminense... jogos... Pra mim, Palmeiras aí consegue sim, os 9 pontos. Somar os 9 pontos. Dá pro Palmeiras conseguir bons resultados. Já aí, que realmente. O Palmeiras é um clube O Palmeiras cortado. Vai pegar o São Paulo no Morumbi também. Sim, na quarta rodada. É, depois do Fluminense. Depois do Fluminense. Já que o Palmeiras é um time cotado pra ser campeão, acho que ganhar da Ponte é um resultado importante pra você. É obrigação, né? Sim, obrigação. Demonstrar, né? Já que você quer ser campeão... Então vamos aí, né? Então tem que vencer da Ponte Preta lá. Porque claro o que é difícil, Cuca planejou mas... 24 pontos em 10 rodadas. Acho que a Ponte Preta seria uma vitória. É, ele quer 8 vitórias? É. Pô, tá achando que ele é o Barcelona. Barcelona, né? E só uma pergunta que eu esqueci no bloco do São Paulo. Os times brasileiros, mas serve para os outros times, os times brasileiros que disputavam o Campeonato Brasileiro em paralelo com a Libertadores priorizavam a competição sul-americana e iam muito mal nos primeiros jogos. Vocês acham que isso... realmente deveria ser feito, priorizar só a Libertadores, ou vocês acham que o Campeonato Brasileiro podia servir de laboratório para melhorar na competição sul-americana? Então, para mim o time não deve ter essa de rodízio, como Vinícius. O Vinícius falou, que eu esqueci aqui rapidinho, e o time tem que jogar titular sempre, não tem essa. Eu acho que os jogadores tinham uma mentalidade, de estar na Libertadores, chegava quarta-feira e os caras, sei lá, ia fazer churrasco... Não sei, esqueciam que Campeonato Brasileiro valia alguma coisa. Mas eu, se eu fosse um treinador, pelo menos, eu não escalaria nenhum time misto. Eu colocaria o melhor que eu tenho, até mesmo pro time treinar. A gente vê no basquete, não tem isso. Tudo bem que é outro esporte, mas vários outros esportes assim não tem uma variante tão grande, igual o futebol, por exemplo. Futebol brasileiro. Porque você vê no exterior, os times nunca jogam, nunca colocam reserva assim pra jogar o Campeonato Espanhol. Por exemplo. Ah, eu acho que, querendo ou não, tem que poupar, porque a Libertadores é o alvo principal de todo mundo. E estando dentro dela, eu acho que tem que priorizar, porque é o sonho de todo mundo. O Brasileirão é muito importante, com certeza. Só que, tipo, tem 38 rodadas, então indo um pouquinho mal no começo dá pra você recuperar. Eu acho que os treinadores poupam, talvez pela falta do elenco, de elenco. É, né? Muito por causa disso também. Então, às vezes os treinadores não têm um elenco tão forte e acabam priorizando só uma competição que, no caso, a Libertadores seja mais importante que o Campeonato Brasileiro. Ah, mas não precisa tirar o time inteiro, né? Sim, também, também acho. Não comigo. Tirar os 11, concordo com você. Aquele famigerado mistão, acho que é importante. Até pra treinar o time, ajustar algumas sim. questões ali no Brasileiro. Testar os jogadores, né? E pra melhorar pra Libertadores. Porque toda quarta e domingo também o jogador cansa. Mas não concordo. Concordo também. Não mudar todos, 11 jogadores. Pode mudar um, dois. Então não é um time misto, velho. Não, falei não, pra não mudar os 11 jogadores. Tirar aquelas peças importantes. Cinco, joga com o time misto. Mas eu não falei isso, eu falei mandar um ou dois. Você tirou um ou dois, não, mas aí não é time misto. Mas eu não falei time misto. Ah, então tudo bem. Eu não falei, foi o Cuba que falou time misto. Os nervos estão flor da pele. Bom, então resolvam aí. Não tem mais... Quase de você, Vinícius. Nossa, não tem nada a dizer. Não tem mais a vinheta aí, Flavão, da briga? Vem, pode vir. Mentiroso caluniador. Porque ano é passado... time misto ou não é? Não, ele coloca palavras na minha boca. Time misto. Ele coloca palavras na minha boca. É briga de cachorro aí, hein? Porque ano passado o Internacional deu importância a Libertadores. Ah, mas eles tiveram um mês e parado. Perderam, né? E perderam as duas competições, né? Então eu não sei se vale muito a pena também. Deixar de lado. Tudo que o Guilherme falar, eu discordo agora também. Não fiz nada. Virou pessoal. Na arquibancada. Elenco rachado. Bom, antes do intervalo, vamos descer para a serra e toca o hino do Santos, descer Flavio. Para a serra. Descer para a serra. Descer a serra. Descer para a serra. Né? Descer para a serra. E o Santos... Para não descer. Né? E o Santos, notícia aí agora em primeira mão, deseja fechar hoje com... Jonathan Copete, do Atlético Nacional. É um bom atacante, joga junto com o Nico Lopes lá na frente no Nacional. Acho que... Mas o Modesto aí tá sendo meio profeta, né? Porque o Atlético Nacional joga hoje. É do Atlético Nacional. Desculpa, eu errei. Eu ouvi... Assim... Nossa, desculpa. Então, confundi. Eu discordo com você, então. Confundi o jogador, desculpa. É um bom... mesmo assim, é um bom atacante. Joga bem, tá jogando bem a Libertadores. Acho que tem tudo pra dar certo se ele vier pro Santos. É estranho fechar hoje, né? O cara vai jogar hoje. Não, hoje não vai fechar. O Modesto tá sendo profeta aí, né? Tá esperando que o Rosário passe, eu acho. Tá torcendo pra isso, né? Isso. Eu acho que pode ser um bom reforço devido ao elenco do Santos, né? Porque o Santos tem um time muito bom, mas falta o elenco. E o Santos sempre peca no brasileiro devido à falta de qualidade do elenco. É, eu acho legal apostar nesses sul-americanos, porque todo mundo só visa pra trazer pros times brasileiros, os próprios brasileiros, e deixa muito aquém as equipes... E os protagonistas dos grandes times brasileiros têm sido de estrangeiros, exatamente, né? O Lucas Prato, o Caleri, eu acho... Lucas Barrios. Eu acho importante apostar nesses caras aí sul-americanos. É, tem que apostar mesmo, eu acho que eles dão, querendo ou não, eles dão muito mais raça do que os nossos atacantes aqui. Se você pegar, acho que os últimos atacantes que a gente teve, assim, que surgiram há pouco tempo, Leandro Damião, que não é muita coisa. O Pato, o Pato também, eu nunca vi dar muita Damião raça. O Damião sumiu também, né? Ele tá no Damião. Betis, né? E foi sondado em alguns times brasileiros, mas porque o Betis não quis ficar com ele também. Agora, os atacantes sul-americanos, eles dão muito mais raça. Mesmo os mais fracos aqui, tipo o Cristaldo no Palmeiras. O Wilder Guisal. O Wilder, o Centurião, eles entram, eles mostram um pouco de vontade. Bolanhos também. Mesmo não jogando bem, eles colocam vontade no campo. E isso é importante quando você vai jogar bola. Eu acho que vale a pena investir nesse tipo de jogador. E o Santos vai ter um... O cara tá se despindo aqui. Meu Deus. Me desconcentrou até. Chegou a me desconcentrar. Foi muito bonito, né? Não, eu discordo. O Santos que vai ter aí um reforço importante pra partida contra o Curitiba no final de semana pela segunda rodada do Brasileirão. Lucas Lima deve estar de volta depois de se recuperar de uma lesão. E o que vocês acham da volta do Lucas Lima, que vai ser... Acho que por uns 3 jogos, porque depois ele já vai disputar a Copa América. Mas é um bom reforço pontual aí para esses 3 jogos do Peixe. Então, é de vital importância a volta do Lucas Lima, porque é o cara que, para mim, é o melhor jogador do Santos atualmente. E tem que aproveitar enquanto dura, né? Porque daqui a 3 rodadas ele já vai para a seleção, vai ficar 18 jogos sem jogar. Isso e depois não dá para saber se ele vai ser vendido, né? Ele vai para o Brasil, para a seleção, e eu não sei, talvez ele não volte, né? Eu li uma matéria hoje no Globo Esporte falando que pode ser o último jogo do Lucas Lima com a camisa do Santos. E eu gostei muito da entrevista dele, porque ele foi sincero, coisa que os jogadores não são atualmente. Ele falou que pode ir embora mesmo. E quando ele voltasse, ele não falou assim, eu quero voltar pro Santos. Ele falou, não, eu voltaria pra qualquer time, não tem essa. Comentaram do Palmeiras, que a torcida vive pegando no pé. Ele não descartou também jogar no Palmeiras. É porque o jogador tem de ser profissional, né? Então... mas muitos jogadores falam, não, eu só vou jogar no... Igual o Robinho, eu só vou jogar no Santos, só não sei o quê. Vários jogadores fazem isso, e eu acho que o Lucas Lima, ele me surpreendeu falando isso até. Achei que ele ia meio que ter uma fidelidade com o Santos. Mas só isso que eu queria falar mesmo. Eu gostei dessa declaração dele. E acho que ele é fundamental. Legal. Eu gostei da declaração dele. Eu concordo com ele, tem que ser honesto, sim. Tem que falar a verdade. Eu lembro que de um jogador, acho que o lateral lá do Tottenham. Egídio. Não, era o Assu Ekota, eu acho, um africano. Eu vou acreditar em você. Foi quase. E ele disse que... Talvez não ficasse no clube, porque pra ele o que importa é o dinheiro. Ele falou isso. Eu ouvi a declaração. Ele disse que não sente prazer em jogar futebol. Ele falou assim... Que isso? Ele falou assim, eu jogo por dinheiro. Porque eu vou jogar durante 15 anos da minha carreira e depois disso eu não vou mais trabalhar. Então eu jogo e eu vou ficar no time onde eles vão me oferecer mais. O cara foi super honesto. O Adebayor, quando chegou no Crystal Palace, ele falou, vou colocar no Google pra ver o que tem do time. Mas ele não sabia o que era. Eu não vi esse time. Aí ele foi pro time sem saber onde ele tava indo, né? Eu acho que é um pouco errado. Mas sobre jogar por dinheiro, eu acho que muito jogador faz isso. E a declaração do Lucas Lima foi honesta. Ele disse que, mesmo tendo um carinho pelo Santos, ganhando 2 paulistas, sendo vice da Copa do Brasil, eu acho que tem tudo pra ele... Tem esse negócio de honestidade, eu acho que é importante ter num jogador assim. E... A gente vê a falta que o Lucas Lima faz não jogando pelo Santos, né? Quem assistiu o jogo Atlético Mineiro e Santos viu a dificuldade de criação do Santos. O Santos não criou quase nenhuma jogada. A única jogada perigosa do Santos foi com o Gabriel, né? Que foi o único ali dos três protagonistas que atuou. Nem parecia o Santos do Paulista, né? Mas nunca aparece. E a história tende a se repetir agora, né? O Santos começa bem no Paulista, vence o Paulista. E aí quando todos acham que o Santos vai brigar por título, por Libertadores, o rendimento cai absurdamente e o Santos, às vezes, não consegue nem chegar ao G4. O Santos sempre faz uma campanha de Santos ali, né? Sempre na metade da tabela e tá tudo bem. Mas não foi isso que aconteceu na temporada passada, né? Eu acho que o Santos jogou bem e acho que não descartaria o Santos. Mas chegou a brigar pelo rebaixamento durante acho que umas 5 rodadas. O Dorival e arrumou, né? O Santos vai ser muito prejudicado, né? Você vai jogar sem as 3 estrelas aí do time. Lembrando que a CBF recusou pagar o salário dos jogadores. Eu acho que é mais uma baixa pro Santos. Que além de não ter os jogadores, vai ter que pagar por eles não jogarem. O que é uma injustiça, mano. Com certeza. Então, eu não sei o que vai acontecer com o Santos. Eu espero que o Dorival saiba usar a base, que vem salvando o Santos faz muito tempo. E se ele ajeitar o time com o poder da Vila, por que não uma vaga na Libertadores aí, sendo mais modesto? tá, foi só. Vamos ver se vai vir esse atacante aí também, mas eu acho que o Santos não tem um time ruim, não. Acho que o Santos é bom. Não dá pra brigar. O problema do ano passado foi eles terem abdicado, né, do Campeonato Brasileiro pra tentar ganhar a Copa do Brasil e acabou ficando sem os dois. Sem a Libertadores e sem o Brasileiro. Então acho que tem que tomar cuidado. Vai embora os três, vai usar a base, só que tem que manter o pé no chão, jogar jogo a jogo e tentar ir conquistando os pontos dentro da Vila, que consegue ir e fora. E se vender mesmo jogadores, vai entrar uma grande quantidade de dinheiro, né? Então tem que saber usar esse dinheiro pra fazer as contratações pontuais. Ou seja, um atacante, dois atacantes, um meio campo. Saber repor, né? Já prevendo as saídas dos seus medalhões, o Santos acertou a renovação de Vitor Bueno por 50 milhões de euros, sua multa. O que você pensa? Olha, é um jogador... Da atitude da diretoria de elevar bastante a multa. Acho correto, acho que a diretoria tenta se defender dos clubes europeus de... Da China, principalmente, né? Da China ou dos europeus. Por conta dessa baixa multa, conseguiram contratar bastante jogadores do Corinthians, né? É o Luxemburgo que tá querendo todo mundo lá. Ele falou, vê o Campeonato Brasileiro aí, que tem uns caras... Luxemburgo megalomania. Pô, fechou? Pô, fechou, né? Projeto. Ele tá fazendo projeto lá na China também, né? Mas não tá dando muito certo, não. Eu não sei como ele tá. Tá mal mesmo. Segunda divisão? Joga com o Jadson, Renato Augusto, vários caras bons, ele não consegue ganhar. Joga com os pasteleiros. Pô, fechou, não tá entendendo mais nada. Flango, toca! Pô, fechou, não tá entendendo mais nada. Sua terra natal, Felipe? Sua terra natal, Felipe? Não, minha terra natal é o Japão. China é adversário. China é adversário. E rival, não, mas não inimigo. Claramente. Bom, já que ninguém é de ferro, vamos para o intervalo comercial. Voltamos já. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. I can't feel seu aí, deu arredondo o meu aqui. Voltamos para o último bloco do Arquibancada Mac. Voltamos do comercial, né? Comercial, né? Comercial, muito bem requisitado com muita aí. Música, né? Patrocina nós. Todas as empresas aqui querendo nosso espaço. Pra... Principalmente o Linkin Park, né? É, muito, muito grande importante banda. A banda. Já que não temos muito tempo, vamos logo falar dos dois jogos da Libertadores. Boca Juniors e Nacional. E Rosário Central e Atlético Nacional disputam vaga para a semifinal. O Boca que empatou no Uruguai 1-1. O que vocês acham? Quais são os palpites de vocês para o jogo? Acho que o Boca passa. Não sei. Eu acho que o Boca passa. E... eu acho que no outro jogo... Qual que é mesmo? Não, só fala desse primeiro. Só. Ah, tá. Okay. Boca passa, Boca passa. Parou, respira. Fala. Boca passa. Aí, moleque. Eu boa. Também consegui, acho. Não, mas eu quero os palpites. Então você vai ficar querendo. 2-0 Boca. Eu vou junto com o Guilherme, 2-0 Boca. Eu acho que o Nacional vai encardir um pouco ali, mas dá Boca, 2-1. Eu não tô afim de falar. Tá, então pro outro jogo. Não tô brincando. Tá funcionando, tá doidão. 1-0 Boca. E pro outro confronto, Rosário Central e Atlético Nacional. O primeiro jogo foi 1-0 pro Rosário na Argentina. E como é que vai ser esse segundo jogo na Colômbia? Eu acredito muito no Rosário. Vai ser 1-1. Rosário passa. Eu acho que vai ser 1-0. Rosário passa. Pro Rosário, claro. Eu acho que o Atlético Nacional vai fazer uma pressão absurda, vai ganhar de 2-1, mas não vai passar. Eu acho que o Atlético Nacional vai fazer uma pressão absurda, vai vencer o jogo e vai passar. 3-1. Discordo. Nacional. Tendencioso. Então aí, pra maioria, teremos um confronto entre argentinos na semifinal da Libertadores. Claramente. E dando uma passada bem rápida aqui pela Copa do Brasil, o Flamengo deixou a desejar mais uma vez e foi eliminado pro Fortaleza no Rio de Janeiro. Hat-trick já de eliminação esse ano. É de música no Fantástico, ouvi dizer. É. Eu tenho um amigo botafoguense que ele sempre fala mal dos times do Rio de Janeiro, todos. Até do Botafogo. Botafogo. É. Ah, Botafogo. Mas o que é o Botafogo? Ele falou assim, pô... Botafogo é um time de tradição, vamos... Claro, estrela solitária. Eles falaram que de manhã ninguém treina, que isso aí tá desde 1900 e pouco lá, desde o Renato Gaúcho, os times do Rio não treinam, que eles ficam na praia e por isso que é eliminado. Aí de manhã vida, o Renato, né? Gaúcho ia chavecar, ia na praia. Obrigado, cara. Daquele vídeo das flores. Isso se manteve até hoje, então. E o Vasco conseguiu a classificação no fim, com um gol de Rafael Vaz. O novo centroavante do Vasco. O CRB engoliu o Vasco nesse jogo, só pra lembrar que o Vasco o fazer o jogo no, foi fazer o gol no finalzinho. Os 47. É, o que é isso, né, gente? O Vasco que não perdeu o jogo no ano ainda, né? 27 jogos de invencibilidade. Não perdeu o jogo no ano. Mas tá jogando mal, viu? Tá, eu não vi o jogo. É o Vascão. É que fez 4 no Sampaio Corrêa fora de casa na semana passada, né, pela Série B. E ontem jogou mal, assim, eu não... Jogou mal. O CRB engoliu praticamente. Sim, jogou mal. Então foi meio que na sorte ali a classificação. Foi. E o Jorginho escalou o Rafael, do nada colocou o Rafael Vaz de centroavante. Ah, e ousado. E aí ele fez o gol. Não, sim. Ousado. Ousado. Rodízio, né? Porque o Riascos não jogou, né? Fez falta. O Riascos fez falta, né? Não vai mais jogar com a camisa do Vasco. E aí ele tá tentando mudar. Vocês acham, voltando rapidinho pro jogo do Flamengo, vocês acham que o Muricy, de certa forma, ali tá na corda bamba? É, o Muricy, ele foi internado recentemente, não foi? Coitado, foi, tá. Foi, mas corda bamba foi ali. Liberado. Eu acho que o Muricy tem que se aposentar, porque... Nossa! Ah, ele já ganhou muita coisa, né? Não, assim, como profissional ele é excelente, mas quando a saúde começa entendi. Se atrapalhar, né? Pô, imagina, o cara tá treinando lá e tem um ataque e morre. É igual o Ricardo Gomes. Né? Ricardo Gomes, concordo. É que o Muricy não tá acertando o Flamengo, né? O Muricy não tá fazendo o Flamengo jogar bem, já são 3 eliminações nesse ano também. É, ia jogar igual o Barcelona, né? É, falou que ia jogar igual o Barcelona. E o elenco do Flamengo não é ruim, não acho ruim, acho bom o elenco. Mas não tá acertando. Não tá acertando a equipe do Flamengo. E agora vamos falar de NBA, vamos falar de basquete. Com o show de Stephen Curry, o Golden State bateu o Oklahoma Thunder e empatou a série. É, o Golden State que deu aquele choque na torcida, né? Perdendo em casa a primeira. Mas tudo deu certo para os Dubs. Conseguiram varrer o Oklahoma, que em certo momento... lideraram por 35 pontos. O Curry, que foi o aproveitamento de 3 dele foi muito bom. Ele acertou 5 de 8 arremessos também. Fez 29 pontos, né? 29, se não me engano. Foi o jogador da partida. E o que é, destaque também pro Kevin Durant, que é, foi assistindo Kevin Durant na partida. Ontem jogou sozinho, jogou praticamente. Muito, mas não foi o suficiente. Eu acho que os jogadores assim, medalhões como o Kevin Durant, mesmo sem ter um anel de campeão, faz diferença nesses playoffs ainda, mas na final. Acho que o próximo jogo vai determinar muito o rumo da série. Acho que quem ganhar vai ter uma vantagem. É. Por mais que eu acredite que o jogo vai ser decidido no último ali no site. É, se o Golden State conseguir quebrar algum mando de campo de OKC, aí eu acho muito capaz de ganhar até mesmo antes do sétimo jogo. É, eu acho que não vai ter sete jogos. Eu acho que vai acabar no sexto. Eu quero acreditar que vai ter sete jogos porque, né? Dá emoção, né? É, aquela emoção. Ah, mas eu acho que o Durant não vai entregar tão fácil essa vaga na final. O problema não. É que ele joga só. Não, o Durant é Westbrook. E lembrando que o próximo jogo entre essas duas equipes vai ocorrer amanhã. E hoje temos o confronto da outra conferência entre Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors. É 1-0 pro Cleveland, né? Esse jogo. Você acha que é... dá pra endurecer? O Raptors vai endurecer o caldo? Vai? Então, eu acho que. Não hoje. Eu acho que o Cleveland dá outra varrida aí. Porque o. É em Cleveland, o James. Jogo? É em Cleveland. Então. O James tá jogando muito, o Irving também. Os caras são absurdos, chutando de três, cravando, fazendo tudo. E o DeRozan e o Lowry não se encontraram, pelo menos no primeiro jogo. É, o Toronto só ganha, eu acho que em casa. Talvez... Se for ganhar uma, né? É, se for ganhar uma. Porque eu acho que esse vai ser um jogo muito fácil. E a final da NBA vai ser entre quais equipes? Ah, pra mim é Warriors e Golden State. É o mesmo time. Warriors e Golden State. Vai ser o Curry contra o Clay Thompson. Vai ser Curry contra Curry. Não, então, vai ser Cavaliers e o Golden State. Confundi, desculpa. É, eu acho que tem tudo pra ser isso, né? Se o Golden State não pipocar aí, que eu acho bem difícil. Vai ser o duelo que todo mundo quer ver. O Curry, pode ser a vingança do LeBron James pra cima do Curry. É. Que o James, pra mim, tá jogando muito nos playoffs. E vem de duas varridas aí. Se varrer o Toronto, vai chegar com muita moral pro final. Com certeza. Bom, e como tudo que é bom passa rápido, estamos chegando aqui ao final do programa. Que gênio. Quero agradecer ao Guilherme Pérez pela... pelo patrocínio. Pelo quê? Discordo. Pelo comercial. Boa Discordo. Noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Obrigado, Flavião. É isso. Tchau, tchau. Até a próxima. Aí, muito obrigado, Flavião, bancada, ouvinte. Até mais. Boa noite, Luiz. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. E até a próxima. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Gostei da apresentação do Luiz. Também gostei. Gostei. Parabéns Luiz. Muito obrigado. É o Vinícius. Já, eu pensei, falou alguma coisa. Ficou nervoso. Bem no final do programa, não, ficou nervoso. Você. E até mais. Bom, nossos agradecimentos ao nosso sonoplasta Flávio Rangel. E fica aqui minha deixa. Boa noite a todos da bancada. Boa noite, ouvinte. E até a próxima. Mackenzie.